Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. E agora são 10 horas e 6 minutos, hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro, muito bom dia para você, está entrando no ar o Tema Livre hoje com o terceiro programa da série. Essa semana nós começamos essa série e vamos terminar amanhã, a série de reflexões, que eu chamo de retrospectiva porque é o nome oficial que se dá a esse tipo de programa, seja em rádio, televisão, seja jornal, revista, o que for. Mas eu penso aqui, pretendo que isso aqui seja mais do que uma retrospectiva, que é uma coisa fria, e um registro do que aconteceu durante o ano, para ser um programa de reflexões, para que as pessoas digam o que elas acharam que foi realmente importante, o que, que marcou realmente o ano de 2013, o que, que esperam para o ano de 2014. E hoje estaremos aqui com a Cláudia de Abreu, jornalista, uma das coordenadoras da Frente Ampla pela Liberdade de Expressão no Rio de Janeiro, Fale Rio, e o Jorge Borges, que é especialista em planejamento urbano, assessor do vereador Eliomar Coelho, e ambos participam com a gente dos programas aqui, sempre que a gente chama. E a prova disso é que está aqui, neném, ainda estão com um pedaço de gosto de rabanada na boca e já estão aqui trabalhando sem ganhar nada. Aliás, o Jorge ganhou um livro, que é o livro... Ganhei a Gincana de Natal. da Gincana de Natal. Esse livro aqui é o livro da Gisela Santana sobre o caso da Vila Autódromo. Ela veio ao programa, trouxe o livro e disse: sorteia aí entre os teus ouvintes. E como a gente não faz sorteio pelo rádio mesmo, né, eu botei na página do Facebook, na página do Tema Livre. O livro é esse, botei a foto do livro, quem quer? Aí ele foi, quem chegar primeiro leva. O Jorge disse: eu quero, pronto. Acabou de ganhar aqui, a Cláudia é testemunha da entrega. Cláudia, bom dia. O que, que você acha? Qual é o balanço que você faz desse ano 2013? Nossa, a pergunta é abrangente, né? Mas só para começar, eu acho que foi um momento de desconstrução, né? Eu acho que várias coisas que se acreditava no início do ano, nessa virada de ano, está se duvidando, né? E aí, em relação a todos os valores, em relação às instituições mesmo, né? Porque é claro que algumas instituições, como o Congresso Nacional, por exemplo, já estão em crise de credibilidade há algum tempo, né? Mas determinadas instituições agora estão sendo questionadas. E mesmo coisas importantes, como as entidades representativas, também estão sendo questionadas. Então, eu acho que é o momento de redefinição dos nossos valores. E aí, valores em todos os sentidos. Isso não é só no Brasil, né? Isso é no todo o planeta. É verdade. Então, eu acho que esse foi um ano disso, né? De desconstruir. E eu espero, inclusive, que o próximo seja um ano de construções de coisas novas, né? De novos modelos de representação que sejam realmente significativos, do qual a sociedade se sinta representada. Jorge Borges, você, o que, que você acha desse ano 2013? Como é que foi para você? Bom, o que me chamou mais atenção nesse ano foi essa nova cara que a juventude está demonstrando, não só nas ruas, né, mas em todos os espaços onde a gente percebe a atuação deles, os jovens. Por que, que isso me chama atenção? Porque a gente saiu de um... A gente está saindo, né, como bem diz a Cláudia, de um período de praticamente 20 anos, apesar de ter saído de uma ditadura militar, mas nesses 20 anos pós-ditadura militar, a gente tem saído de uma fase de não política, né, de esvaziamento da política, de talvez até de alguns que falaram em fim da história, talvez até de morte da política também, né, por causa dessa história de fim da história, privatizações, enfim, neoliberalismo. E essa juventude que hoje está na rua, está disputando espaços em todos os lugares, inclusive nas instituições, ela não teve essa experiência da política propriamente dita. Então ela está tendo que aprender na marra e num período extremamente curto, né? Eu brincava na época das jornadas de junho, quando tinha aquelas enormes manifestações e depois os vários fóruns, espaços que apareceram para discussão e para construção dessas alternativas, eu falava, essa meninada está aprendendo em 6-7 meses o que a humanidade levou, às vezes, 200 anos, né, para discutir, para construir. Os caras estão tendo que aprender o que é anarquismo, o que é comunismo, o que é fascismo, tudo na prática. Então, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem visto nesse ano de 2013. É, isso que você falou aí, curiosamente, está exatamente no que eu ia tocar para continuar o raciocínio da Cláudia. Ela falou dessa desconstrução, um ano de desconstrução, e que ela espera que o 2014 seja um ano de construção. Você botou a questão da juventude nas ruas se manifestando, que de uma certa forma é a construção, até como você terminou dizendo, é uma construção, esse pessoal está aprendendo na marra, né, na porrada mesmo, como é que funciona. E é curioso, porque a desconstrução, Cláudia, é uma desconstrução de uma estrutura muito arraigada, muito antiga. Você acredita que nós já tenhamos concluído esse processo de desconstrução? Vocês não acham que a gente vai prosseguir essa desconstrução? Talvez até simultaneamente que está construindo, porque não fica vazio, né? A natureza odeia o vácuo, então a gente vai construindo e destruindo. Como é que vocês veem? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu fiz uma brincadeira que eu não sei otimizar. Mas com certeza que esse processo está só começando, né? E aí é isso, você tem que destruir o que existe para construir uma coisa nova, né? E o que é interessante é o seguinte, que mesmo aquelas, digamos assim, instituições que questionavam o sistema, elas também estão sendo questionadas, né? E é isso que eu acho interessante, quer dizer, o que está sendo construído é tudo. Não é só um novo sistema com novos valores, mas até as formas de resistência a esse sistema, né? Então é por isso que eu acho que essa coisa da juventude que você está falando é super bem colocada, encaixa bem nisso. Porque eu acho que as pessoas estão sabendo o que elas não querem, mas o que elas querem, elas ainda estão descobrindo, né? Eu acho que todos nós, né? A construção de novos paradigmas é importante para todo mundo, porque os valores todos estão caindo por terra, né? Então, essa coisa de fazer uma nova política com novas formas de representação é muito interessante. E isso, por exemplo, está nas pequenas coisas, nas formas de fazer assembleia, né? Que tem toda uma tradição histórica na esquerda de fazer determinada forma e que tem toda uma garotada fazendo uma nova forma de debate coletivo, que é diferente, às vezes é até mais complicada e mais pesada do que a forma tradicional e convencional que a gente conhece. Mas é interessante porque é uma nova forma que pretende incluir novas pessoas falando, né? Um fazer política que tenta, na medida do possível, incluir todo mundo e não apenas valorizar lideranças, que é uma coisa que a esquerda tradicionalmente faz. Então, eu acho que é muito interessante nesse sentido. Eu acho que essa questão da juventude, você abordou, está super bem colocada, porque é isso. O pessoal ainda está descobrindo como é que quer ser representado, né? Essa questão das formas de fazer a política, de se reapropriar, né, dos espaços, não só dos espaços institucionais, mas em geral, eu acho que também se expressa nessa nova, não é exatamente uma nova estética, né, na verdade é uma recuperação da dimensão estética, da dimensão artística, cultural, que tem tudo a ver com essa reconstrução. Você percebe, tem umas coisas que a gente vê que aparecem, vamos dizer, se condensam nas redes sociais, mas que são expressas também nas ruas. Né? Como que discursos, às vezes, tidos como antiquados, né, tradicionais demais, são reapropriados e recolocados. Tem umas páginas no Facebook que eu acho que são fantásticas. Né? Tem uma nova agora que se chama A Revolução Será Orkutizada. E é só discurso político, mas com uma linguagem do funk, com uma linguagem bem jovem mesmo. Que é isso, né? Essa reapropriação desses discursos e essa reconstrução sem necessariamente abandonar o que já foi construído até hoje. Uma outra forma de expressão que eu acho que vale a pena destacar são algumas intervenções que têm sido feitas nas ruas, né? Eu lembro que no dia 15 de outubro, naquela grande manifestação dos professores, que acabou com aquela vergonhosa atuação da Polícia Militar, né, obedecendo ao senhor Sérgio Cabral e ao senhor Beltrame, prenderam mais de 200 pessoas de uma vez. Mas tinha umas intervenções ali na Cinelândia que eram coisa de cinema, assim, a pancadaria rolando, gás para tudo quanto é lado e pessoas com mesas de jantar na Cinelândia, assistindo TV, né, e no meio daquela confusão, sem se se manifestar assim, com medo ou com ódio, enfim, intervindo no espaço de uma forma completamente diferente. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa valorizar daqui para frente para a gente pensar esse novo, né? Para a gente pensar como é que daí a gente constrói essa outra realidade, essa outra utopia. É, e aí você falou de mídia, é uma coisa interessante, porque é uma das coisas que está sendo desconstruída justamente, na minha opinião, é o poder da mídia, né? Isso, sem que dúvida. É uma coisa que está sendo questionada há anos, né? Isso não é novidade absolutamente nenhuma. Mas o que é novidade foi a sociedade percebeu uma nova forma de fazer comunicação. E isso está afetando também o mercado, né? Quer dizer, o mercado está preocupado com isso, porque a sua credibilidade passou a ser questionada como nunca foi, né? Que sempre foi questionada por uma parcela da sociedade, mas o problema é que essa parcela cresceu muito, né? E hoje em dia tem gente preferindo a cobertura de pessoas amadoras no meio da multidão com uma camerazinha, porque se acham mais representados do que uma mídia comercial. Então isso está preocupando todo mundo, está preocupando os jornalistas, está preocupando a própria mídia comercial. E aí é interessante porque, na verdade, isso não é novidade, né? Existem pessoas fazendo cobertura de manifestações há anos. A questão é que as pessoas não sabiam que isso existia. Como é a questão mesmo dos black blocs. Existem grupos black blocs há muitos anos no Brasil, agindo de forma isolada, só que nunca tiveram a visibilidade que tiveram após as manifestações de junho. Então as pessoas acham que os black blocs começaram agora, quando na verdade é uma organização que já existe há anos no Brasil, né? Então, a gente volta àquela questão que eu estava falando no início, da desconstrução dos valores, né? O que, que a gente quer? Eu acho que a gente precisa descobrir e precisa cada vez mais debater quais são os valores que a gente quer para uma nova sociedade. É interessante essa questão que você colocou, Jorge, dessa... que, aliás, a Cláudia também já falou, dessa coisa da democracia representativa que está em xeque e do surgimento das novas mídias sociais que são através da internet, as pessoas se mobilizam, e o surgimento da mídia ninja, que ao contrário dos black blocs é um movimento recente, é uma coisa recente, e não apenas de amadores, tem muito jornalista da mídia ninja, muita gente que não também tem espaço nos meios convencionais de comunicação. Me lembrou um tempo da ditadura, quando você não tinha como publicar no local onde você trabalhava, então você usava a imprensa alternativa, a imprensa nanica, como chamavam na época, para você contar aquilo, burlar a censura que havia. Só que agora você está burlando a censura do patrão e a censura do meio. E aí, voltando, Jorge, ao que você lembrou dos professores do dia 15 de outubro, o Globo publicou uma foto aérea na primeira página, enorme a foto da Avenida Rio Branco ali em frente, ali na Cinelândia, tomada pelos professores, na manifestação dos professores, que era uma manifestação prevista, agendada, e botou como título da foto, a retranca da foto lá, falta de educação, porque os professores estavam atrapalhando o trânsito. Eu me lembrei na hora daquela do Cotidiano do Chico Buarque, né? Eles morreram na contramão atrapalhando o tráfego, e o Globo estava morrendo ali na contramão da história e da notícia, porque estava dando uma ótica completamente velha, como já vinha dando um tempo, desde junho, com o negócio do vandalismo, tratando os manifestantes como vândalos, né? Como é que é? Na sequência desse dia 15, né, no dia 17 de outubro, quando das dezenas de pessoas que foram presas começou-se a identificar algumas, e naquela voracidade para encontrar lideranças, né, para encontrar acusados, para serem incriminados e servirem de exemplo, o jornal Globo também teve aquela, que na minha opinião é uma capa histórica, né, aquela capa do dia 17, onde ele colocou fotos de três dos presos, o Baiano, inclusive, que foi solto muito recentemente, né, ficou alguns meses na prisão. Foi solto agora. Exatamente, tem acho que uma semana, talvez. Foi solto para passar o Natal em casa, capaz de ser guardado de novo. Exatamente, pode ser, exatamente. O processo dele, inclusive, está muito complicado. Teve a foto da Sininho também, que é uma das referências, não é exatamente uma liderança, ela é uma pessoa que é uma referência, porque é uma militante que todo mundo tem bastante respeito por ela. E o Rafael, que foi um dos baleados por pessoas, né? Naquele dia, no dia 15, eu estava na rua acompanhando exatamente a movimentação da Polícia Militar, porque eu sabia que ia ter algum problema sério. Quando eu vi que os black blocs, né, as organizações que adotam a tática black bloc, eles tinham tirado uma orientação de não fazer nenhum ataque a nenhuma instituição, nem nenhum prédio, eu sabia que ia dar problema, porque exatamente aí que os infiltrados, enfim, que o os não manifestantes aparecem, né? E logo no início dos conflitos, naquele dia 15, eu ouvi tiros de que não eram bala de borracha, que depois se confirmaram. E um dos baleados por esses cidadãos, né, entre esses várias aspas, aí. Esses tiros que foram dados, que nunca foram investigados, né? Um dos baleados apareceu na capa do Jornal Globo no dia 17 como uma suposta liderança também dos manifestantes. Então, a inversão de valores proporcionada por essa mídia corporativa altamente, né, monopolizada e esse discurso completamente descolado da realidade é o que está levando à derrocada desse pessoal. E para mim, sinceramente, acho que é um processo, a gente costuma dizer que nada deve parecer natural, mas esse processo é absolutamente natural, né? Eu acho que essa coisa do mediativismo ter ganhado tanta proeminência no Brasil é exatamente pelo fato de a gente ter uma estrutura de comunicação tão, tão concentrada, né? Oligopolizada, né? Na mão de tão poucos proprietários. Porque você pegar, por exemplo, mesmo na Europa ou em outros, nos Estados Unidos, né, que é o core do capitalismo, isso não foi tão, tão fundamental assim. É claro que houve também, existem grupos de mediativismo nesses lugares, mas isso não foi tão central nas manifestações. No Brasil, isso foi determinante para desfazer esse discurso que é projetado por essas corporações. É que o acesso às novas tecnologias justamente propiciou isso, né? Propiciou também o acesso a mostrar um outro lado que antigamente não existia. Também. Existia apenas, você falava que era de outro jeito, mas as pessoas não acreditavam porque elas viram de uma outra maneira, né? Pois é. As pessoas começam a ver e aí começam a acreditar mais no que elas veem, porque as pessoas também têm um viés terrível de acreditar mais no que veem na televisão do que no que veem realmente. A pessoa vê o conflito na rua, chega em casa, liga a TV e acha que realmente são vândalos que provocaram aquilo, porque elas estão impregnadas, elas estão doutrinadas pela TV. Mas um negócio interessante, já que você citou os exemplos europeus e o exemplo norte-americano, é que o Brasil tem um agravante de ter uma relação promíscua demais entre o poder público e os meios de comunicação através da concessão de exploração de canais de televisão e de rádio, que aqui no Brasil são uma propriedade do Estado, que nem o petróleo. Aliás, acho que o petróleo é mais flexível do que rádio e televisão aqui. Mas a televisão, na verdade, você sabe que a televisão é do Marinho, mas a televisão não é do Marinho. Aquilo é uma concessão, é renovada essa concessão. Mas passa de pai para filho, né? Como pois se é, fosse, e as pessoas estão começando a perceber que essas capitanias hereditárias, elas estão ruindo por esse descolamento da realidade e num processo democrático, não é na ditadura. Então, exatamente. Não é? Mas eu acho que é isso mesmo. O próprio mercado tem que perceber que não pode mentir como mentia antes, porque agora eles mesmos vão perder a credibilidade. E para o próprio mercado, a credibilidade é fundamental. A realidade hoje do Globo é um enorme cancelamento de assinaturas, e que começou a partir justamente desta capa, né, dos vândalos, que gerou um movimento que não foi um movimento organizado por nenhum dos setores do campo da democratização da comunicação, foi a sociedade que espontaneamente, revoltada com aquilo, se organizou e fez um movimento autônomo de campanha, que foi Facebook, etc e tal, que a gente acompanhou, e que isso foi o ponto de vista da sociedade. Do ponto de vista do jornalista, por exemplo, a gente sabe que aquela capa provocou uma grande revolta dentro da redação. Muita gente ficou indignada, provocou muito bate-boca interno, porque as pessoas sabiam que aquilo era um nível de manipulação muito elevado, né? Então, isso é uma coisa que está está cortando na carne. E que então, é o pior. As práticas têm que mudar. E o pior, Cláudio, é o seguinte, é que os caras dentro da redação que se insurgem contra esse tipo de edição são os caras que vão para a rua. E são eles que são alvo dos manifestantes. Exatamente. Quando os manifestantes protestam contra o jornal. Exatamente. Então aí, quer dizer, o cara fica, ele tem que brigar dentro da redação, dizer, olha, põe esse negócio aí. Não, bicho, quem vai apanhar sou eu. Não, exatamente. E é por isso que o sindicato entregou um relatório recentemente com o número de agressões a jornalistas, que é uma coisa que, assim, inclusive no Rio de Janeiro, talvez pelo número de mídias que tem aqui, é muito grande. Eu não estou com o número agora aqui, mas são dezenas de agressões. É. E é isso, as pessoas ficam revoltadas com o que vem na televisão, que lê no jornal, e agridem o profissional que eles acham que está representando o seu patrão ali. Não, né? Na e verdade, na verdade não está, né? Sim, mas na verdade ele está representando o veículo. Ele chega lá com o cubo né, o microfone com o cubo da Globo. Então ele é a Globo. Aí, ele, para provar esse, que ele não é a Globo, ele tem de fazer valer a sua voz como profissional de imprensa, o que está muito difícil de fazer num mercado desse, né? Mas olha, eu acho que basta observar um pouquinho. Eu lembro, por exemplo, uma cobertura que foi do 7 de setembro, quando aconteceram várias manifestações, eu estava olhando pela internet e também estava com a Globo News ligada. Não sei se vocês acompanharam, mas o que os locutores falavam quando chamavam o repórter era completamente diferente do que o repórter na rua falava. Era, inclusive, uma coisa absurda. Mas isso entrando ao vivo, né? Isso porque o cara que está na rua, ele sabe o que está acontecendo, ele fala o que está acontecendo. Agora, o cara lá, ele tem que ler aquilo que é a opinião editorial da empresa. Agora, a primeira página do Globo não é ao vivo. A primeira página do Globo é um negócio feito adrede, preparado, segundo a ideologia do patrão. Então, por isso que há esse divórcio da realidade, por isso o cancelamento de assinaturas e por isso os repórteres também pulam. E não só repórteres, acho que editores também devem reclamar muito disso, desse tipo de postura do patrão, né? Tem um dado que eu queria dar um destaque, que a Cláudia levantou, que é essa questão da racionalidade, né, do veículo, que é um veículo de mercado, né, é uma corporação privada que tem, óbvio, o objetivo do lucro. E assim, contrapor essa racionalidade, que em tese é o que daria a ela mais lucros, né, ou seja, o jornal vive de credibilidade. Então, quanto mais credibilidade, mais confiável será o seu produto. Eu, por exemplo, me recuso a ler praticamente todos os jornais escritos por uma questão não só ideológica, mas de direito do consumidor também. Porque isso, um produto viciado. Exatamente, um produto viciado não merece que eu gaste dinheiro para consumi-lo, né? Então eu já falo isso já há alguns anos. E agora então ficou mais claro ainda esse procedimento. Mas é curioso notar que eles entraram numa sinuca de bico. Porque se por um lado eles precisam sustentar essa realidade completamente distorcida que eles colocam nas páginas e nos outros veículos de comunicação, por outro lado, eles são sócios desses projetos, né, de governo, enfim, de Estado. Eles vivem muito desse marketing estatal, eles recebem enormes quantidades de recursos públicos para propaganda. Eles, em alguns casos, no caso das organizações Globo, elas são sócios diretos em alguns projetos, né? A gente sempre lembra aqui a questão do Porto Maravilha, que tem interesse direto da Fundação Roberto Marinho em vários projetos do Porto Maravilha. Então, essa imbricação entre eles e vários desses grandes anunciantes, que são os que dão suporte financeiro a eles, colocam essas corporações cada vez mais numa encruzilhada, né? Eles não têm muita opção também. Não só esse negócio do Porto Maravilha, mas, por exemplo, o projeto Copa do Mundo. É um projeto da Rede Globo de televisão. Exatamente. A Rede Globo está interessada nisso até a alma. Já vendeu tudo. Projetos, já vendeu tudo, já está tudo superfaturado, inclusive. Acabou de chegar o Vinícius Rocha aqui, esse é o Jorge Borges e a Cláudia de Abreu, do Fale Rio, e ele é da Câmara Municipal. O Vinícius é um participante do Tema Livre desde o início do programa, é um dos nossos parceiros mais antigos e fiéis que nós temos aqui, e sempre bem-vindo aqui nas nossas discussões, está participando da segunda reflexão dessa semana sobre o ano 2013. E nós começamos falando em geral, o que é mais importante, como nós começamos o outro programa, mas nós acabamos caindo nesse assunto da mídia, da concentração da propriedade da mídia no Brasil, que é uma discussão que parece que com mídia ninja e com as mídias sociais a gente vai fatalmente mudar esse cenário, faz parte da desconstrução de que você falou no início do programa. Eu queria que você entrasse também com observações sobre isso, Vinícius. É interessante que recentemente foi financiado coletivamente o mapa do donos da mídia no Brasil. Eu acho que vocês estão a par disso, né? E esse mapa já está velho. Ele está velho por vários motivos. Ele está velho porque ele reflete apenas a realidade casuística e de conluio entre os políticos em vários níveis, seja ele federal, estadual ou municipal, junto com quem tem o capital e quem faz a realização do broadcast, seja ele rádio, televisão, jornal, não importa o quê. Está velho em que sentido? Está velho porque existem alguns marcos regulatórios que não andam no progresso por conta do lobby das operadoras. As operadoras entendem que elas já são o novo mainstream midiático, né? E como elas já são um novo mainstream midiático, e elas têm muito mais poder de fogo em termos de faturamento que a Rede Globo, SBT, Band, tudo reunido junto, né? Esse assunto é muito mais interessante do que o mapa dos donos da mídia no Brasil. Quer dizer, por que é muito mais interessante? Porque eles estão em ligação direta com todo esse capitalismo cognitivo baseado nas tecnologias de informação e comunicação, que é Yahoo, Facebook, Twitter, Google, principalmente, etc. tal. Quer dizer, então, a ligação direta é... A gente está falando de um tipo de capitalismo, né, cognitivo, onde ele é muitos para muitos, né, não de um para muitos. Né. A gente está falando não de broadcast, a gente está falando de socialcast. Né. E isso muda completamente as regras do jogo. Por mais que a Rede Globo tenha na mão uma Copa do Mundo, que é um evento global, né, a questão toda é que esses portais, essas plataformas que concentram fluxos de acesso à internet e que hoje, para muita gente... O Facebook é a internet, e para muita gente, Facebook e Google é a internet, como se não existisse mais nada além disso, né? Faz com que, digamos assim, as pessoas percebam, digamos assim, faz com que a Globo tenha que rebolar de tudo quanto é jeito, o Globo e as demais tem que rebolar de tudo quanto é jeito, para, primeiro, ainda atrair a verba de anunciantes. Né? Isso de forma convencional falando, ainda atrair a verba de anunciantes. Segundo, manter a audiência. Conseguir manter a audiência. Que é uma coisa que já mudou. Né? Você hoje, por exemplo, você tem um perfil que é bastante seguido no Twitter, ou que tem bastante amigos no Facebook, você já tem, digamos assim, entre aspas, uma audiência cativa. Mas essa audiência é milimetricamente, você pode puxar lá gráficos, você sabe de tudo o que acontece com essa audiência em tempo real, vamos dizer assim. Né? O que acontece é que mesmo esse cenário ele tomando corpo cada vez mais, existe uma outra vertente, que a gente vem conversando isso há um ano, a gente está falando da retrospectiva, né? A gente vem falando isso há um ano inteiro, que são as ruas, né? Que são as redes sociais entre pessoas, que não são as mídias sociais, não são as plataformas. É. E aí daí que surgiu, entre outras coisas, a mídia ninja. Nas ruas, animando redes. Né? Mas eu queria destacar o seguinte, que você também falou do mídia ninja e tal, todo mundo fala, mas mídia ninja é um entre muitos e muitos grupos, gente. Da gente fala mídia ninja como se fosse um sinônimo, né? Que nem aquela coisa... Eu prefiro mídia ativismo, que é mais... O nome como uma determinada forma de organização, mas esse é apenas um dos grupos. É um então, pedaço, ó. Isso, é importante a gente destacar que esse é um... Essa é uma forma de organização e de cobertura de manifestação que está existindo há muito tempo. Mídia ninja, por diversas questões, tomou uma projeção maior, talvez por serem muito mais organizados, etc. É porque estão organizados. Mas é uma coisa que... É isso, tudo tem que muita gente São Paulo, fazendo que não fiz, são ligados a eles. Fiz três programas sobre mídia ninja aqui. Os três participantes que vieram das três vezes eram todos de São Paulo. Proatividade... Só a Raquel Boechat, que era do Rio. Mas o resto era tudo de São Paulo. Mas também a proatividade em cima das manifestações de junho, né? Junho, julho... Não, mas antes mesmo, já acontecia. Eu sei disso. Eu conheço vários. Então, com certeza que você conhece. Mas... Eu queria destacar só uma coisa que você falou da questão da Globo e tal. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas a Globo tem uma equipe de advogados destacados especialmente para acompanhar ações contra o Facebook, contra quem apostar coisas da Rede Globo no Facebook. Quer dizer, completamente na contramão. Não deve parar de crescer história. Essa equipe de advogados. Sim, é um grupo que é em torno de 100 advogados. É uma coisa absurda, né? Pois é, como assim, eles não percebem, né, que estão na contramão do que está acontecendo. Então, ao invés de tentar, sei lá, de alguma forma se aproximar desse fluxo, assimilar, eles querem conter esse fluxo de movimento. Né? Aprender com isso, né? Eles estão igual a PM. Nós não estamos preparados para enfrentar 300 mil pessoas, mas não existe para enfrentar 300 mil pessoas, nem para enfrentar tudo. Não tem que enfrentar ninguém, tem que garantir a segurança daquela manifestação. Essa que é... Aí essa mas ótica... Aí que tá, eles são ordenados para isso, né? Eles têm ordens para enfrentar. E então... aí é o negócio do repórter. Voltamos ao repórter e o editor na redação. O PM é tão repórter e editor quanto é vítima, tanto quanto, né? Mesma exatamente. Coisa. Só que tem o seguinte, esse fenômeno das ruas, ele é pós-Facebook, ele é pós de mídias sociais. Ou seja, o que está acontecendo nas ruas, Golo, é um fenômeno de rede entre pessoas, redes sociais. Daí eu vou concordar absolutamente com o que ela colocou. Imagina, a mídia ninja a gente está falando de forma referencial, porque foi o que apareceu, digamos, mais em função do roda do Roda Livre, não? Como é que era o programa lá da... Fora do Eixo. Não, não o, é Roda o Roda Viva, isso, Roda Viva. Levou o Capilé e o Torturra lá, é, né? É, Torturra. É, mas o que eu quero dizer, só para finalizar, é o seguinte. Esse fenômeno de rua, de rede, entre pessoas, ele é uma coisa nova. Ele é uma coisa completamente nova. Pois é, esse negócio que ela está falando, que não é mídia ninja, quer dizer, nós estamos falando da mídia ninja, como o Vinícius disse. Mas você vê, por exemplo, agora teve um episódio em que ridicularizaram um policial militar lá, porque ele pegou uma bobagem e disse, é isso que vocês querem, não sei o quê. E alguém disse, mas o que é que você quer? Alguém com uma câmera, um celular, o que é que você quer? E ele não soube responder. O que você espera do futuro do Brasil? Ele não soube responder. E postaram isso. Não era mídia ninja. Isso era alguém que tem uma página no Face, como eu faço aqui. Eu gravo o vídeo com vocês quando a gente sai do ar aqui. E eu não sou mídia ninja. Então, isso é que está capilarizando. E as pessoas aprenderam a usar esse instrumento. Uhum. E é isso que eu acho que está na dificuldade da apreensão e digressão dessa nova realidade por parte das emissoras de televisão, dos jornais também, que estão completamente, cada vez mais. Você falou do cancelamento de assinaturas do Globo, é real isso? Sim, sim, é real. Isso são números. E foi uma coisa que foi percebida, inclusive, logo após essa capa. Inclusive, por em isso outubro. Que... Dá, YouTube. E existem páginas que foram criadas no Facebook para... Cancele a sua página, sua assinatura do Globo. Então, é isso que eu estava falando dos movimentos. Houve movimentos pelo cancelamento de assinatura, e as informações que a gente tem, que são informações até de mercado mesmo, é que isso aconteceu de fato. Sim. A gente recebeu muita informação sobre isso também. Naquela primeira semana, após a capa do dia 17, foi um completo desespero, mas, inclusive, reforçando essa informação... O que a gente tem notícia é que, apesar de todo esse movimento, né, essa mobilização, na verdade, de cancelamento de assinaturas, que foi absolutamente espontâneo, reforçado pela indignação de todos contra essa manipulação, mas, ao que parece, na cúpula, né, no núcleo duro lá do jornal, não acham ainda que foi o certo. É duro demais. O núcleo é duro demais. O núcleo é duro demais. A cabeça é dura. Falar de duro. É verdade. E eles não recebem de nenhuma forma qualquer tipo de crítica. Eles se julgam realmente os donos da verdade, né? E essa coisa, quer dizer, esse movimento, por exemplo, de cancelamento de assinatura, esse movimento de questionamento da postura editorial desses meios de comunicação, poderia ser resolvido se o povo não é bobo, que é o que o pessoal diz, né? O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo quando gritam palavras de ordem. E há na internet, no Face, no YouTube, um filmezinho sobre isso, com várias manifestações, recorrentes manifestações públicas, espontâneas, de pessoas que começam a gritar, como gritaram, inclusive, no casamento do Barata, ali na frente do Copacabana Palace, onde eu estava, e vi que, de repente, começaram a gritar contra a Globo, que não tinha nada a ver, nem estava lá. Mas começaram a identificar, e é aquela história da identificação, né? Não tem jeito, que isso vai sair na Globo. Então, vamos começar logo a esculhambar daqui. E sabe o que é interessante? Você agora está tendo uma onda de messengers, né? De mensageiros, que estão virando, digamos, portais, virar mídias sociais móveis, né? Como WhatsApp, Yes WeChat, Snapchat, então, uma pregada deles. Inclusive, recentemente, eu acho que compraram, não... O Zuckerberg tentou comprar o Snapchat, não conseguiu comprar o Snapchat. Não sei se vocês sabem como é que funciona o Snapchat. Você tira uma fotografia de alguma coisa que você quer compartilhar com alguém, só que essa fotografia ela é meio, digamos assim, íntima, né? Então você compartilha com aquela pessoa, segundos depois ela é deletada, ela não fica na rede. Ah, entendi. Entendeu? Evita então, aquela pirataria. Evita o bullying, evita uma série de questões, né? Então ela é um sucesso absoluto nos Estados Unidos, já começou a pegar a Europa, etc. Tal. E aí o Zuckerberg, desesperado para ter um messenger, porque... Lá fora, o Facebook é quase irrelevante para o mercado americano. A Europa tem alguma relevância que no Brasil tem relevância, para variar, né? Como o Orkut teve com relação ao Google, etc. A gente vem atrás, etc. A gente está vendo as feiras. Mas o que acontece é que essa realidade, ela demonstra só uma coisa. Primeiro, fragmentação e distribuição. A gente está cada vez mais fragmentado e distribuído. É o fenômeno das redes sociais, entre as pessoas. Então, o que a Globo nunca vai pegar, ou esses conglomerados de broadcast nunca vão pegar? Não existe mais o protagonismo de uma marca identitária, de um serviço, etc. Não existe mais isso. Você tem que distribuir isso, você tem que estar distribuído, tem que estar presente e distribuído. O grande questão é a gente estar com um nível de interconectividade muito grande, várias camadas de interconexão. Vai do SMS, né? Até as plataformas midiáticas, mídias sociais, que não são redes sociais, as pessoas confundem uma coisa com a outra. E o que acontece é exatamente isso. Essa interpenetração, esse emaranhamento social, eu acho que é essa. Ela está redefinindo a sociedade de castas e de classes que nós já fomos, ou ainda somos, ou achamos que ainda somos. Você viu o que ele falou? Ele falou, não falou nem do telefone, né, cara? Não é? Não, mas falei, SMS. É a visão da internet, né? Não, mas é verdade. É a visão da internet. Você se surpreende quando você compra um celular e ele tem a função telefone, né? Tem a função de telefone também. Olha, serve para você ligar para sua mãe. Exatamente. Serve para você ligar para sua avó no dia do aniversário dela, não sei o quê. Fala, Cláudio. Não, é isso. Eu acho que essa... É interessante porque eu lembro que há anos atrás, eu milito nessa luta pela democratização da comunicação há muitos anos, né? E há muitos anos atrás, em torno de mais de 20 anos, a gente falava que as pessoas precisavam de informação para acreditar em novos valores, em determinadas coisas diferentes do que estavam colocadas no sistema. E hoje a gente tem tanta informação e as pessoas continuam querendo não ter informação, né? Tem muita gente que foge das informações, que poderiam abrir sua consciência, ampliar sua cidadania. As pessoas não querem essas informações. Isso às vezes até um pouco me preocupa. A gente está falando tanto de informação e tal, mas tem tanta gente que não está aberto a ouvir novas informações, a novos valores. Sair da zona de conforto, né? Exato. É aquela coisa. O salário é pouco, o salário é baixo, mas é salário, né, cara? E eu tenho emprego. Tem gente que não tem emprego. Isso aí tem muito a ver com o cachorro vira-lata, que Nelson Rodrigues dizia, né? A gente tem sempre um complexo de inferioridade. Quando você falou, Vinícius, de que nós, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, mais uma vez, nós estamos a reboque. A nossa banda larga é estreita. Nossa banda larga não é banda larga. É. Se você ideia, um amigo, um colega jornalista português, mora em Lisboa, ele desceu aqui no Rio e disse para mim, espantadíssimo, papá, cara, não há banda larga. Ele é verdade. Ele lá em Portugal, ele disse que pega assim, tum, tum, tum, rapidinho. Aqui você tem que esperar, fica aquele negócio girando. E é a mais cara do mundo, né? E é a mais cara do mundo. Porque nós estamos sempre essa coisa de subdesenvolvido e que essa mentalidade de subdesenvolvido é que reforça essa postura que é conservadora, no final das contas. Você vai ver o cara que ganha salário mínimo é um conservador, ao invés de ser um revolucionário. Ao invés de ele querer uma revolução, aí você vê que o governo aumenta o salário mínimo em R$13, R$12, R$6, e todo mundo está satisfeito. Nunca aumentou tanto quanto... Mas que é isso, não é nada, né? Na verdade, eu acho que quem está mais perdido nessa situação é exatamente esse conservadorismo que você está aludindo agora, é essa classe dominante brasileira, né? Um dado que eu acho que é interessante disso que o Vinícius coloca, isso eu tenho percebido em outros setores. A área de mídia não é exatamente minha especialidade, então não tinha essa informação, mas que ele coloca me parece muito semelhante a outros setores da economia, que é esse processo de competição que está começando a haver entre esses grupos econômicos que dominam setores da economia brasileira. De um modo geral, ainda arraigados naquela questão, né, da empresa familiar, enfim, dos grandes oligopólios de base familiar, com esse mega capital, né, transnacional que está se projetando nesses setores, de alguma forma ainda eram protegidos. Quando ele coloca essa questão dos grandes portais e a relação de competitividade que eles têm com essas mídias, né, brasileiras, que são todas de base familiar... isso me lembra, por exemplo, fazendo um paralelo com uma questão que foi muito proeminente também nesse ano, aqui na questão dos ônibus, que foi uma coisa que a gente participou muito, na CPI dos ônibus. Uma coisa que eu percebi, por que que a gente começou a estranhar logo no início, quando a gente começou a ter sucesso ali em junho, em protocolar a CPI dos ônibus, em conseguir fazer o ataque a esse cartel que existe hoje no sistema de ônibus. E o perfil é muito semelhante, né? Grandes empresas que manipulam enormes quantias de dinheiro, geridas nessa base do clã, né? Dos clãs, três ou quatro famílias que dominam todo o sistema. E de uma hora para outra, essas mesmas corporações de mídia atacando violentamente esse nicho de mercado, vamos dizer assim. O que que a gente sondou ali nos bastidores? Haviam interesses de outras corporações nesse sistema também. A gente tem fortes suspeitas de que essas grandes empreiteiras brasileiras, que já não são mais brasileiras há muito tempo, né, são organismos transnacionais há muito tempo, e que já dominam setores do transporte público, como os trens, o metrô, enfim, as rodovias privatizadas, elas estavam de olho nesse filé mignon também, que é o sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Então havia uma espécie de disputa velada em torno desse sistema, que não conseguiram romper na licitação de 2010, mas que de alguma forma continua esse tensionamento e me parece que ele vai continuar nos próximos anos, porque é de fato esse tipo de competição entre grandes grupos transnacionais com aqueles setores do mercado brasileiro que ainda são dominados por uma grupos coisa interessante de origem nacional. Na década de 90, quando nós estabilizamos a moeda no governo Fernando Henrique com a criação do real, nós abrimos o sistema financeiro brasileiro para os bancos internacionais. Os bancos vieram e não vieram com as práticas que eles têm lá fora. Eles vieram e se moldaram rapidamente. Eu me lembro do presidente do HSBC, que é um britânico, de Londres, e ele andando em São Paulo, e ele dizendo, que o repórter perguntou, mas o que você achou mais interessante aqui? Ele disse, o que eu achei mais curioso é que estão abrindo o mercado para banco, mas banco não abre às 8 da manhã, nunca vi isso. Os bancos têm que estar abertos às 8 da manhã, o negócio da gente é dinheiro. Mas o HSBC continua funcionando no horário que o Banco Central determinou, e pronto, ninguém questiona esse tipo de coisa. E esse conservadorismo é que preocupa quando, por exemplo, a Odebrecht, ou qual seja, está interessada no transporte coletivo de passageiros no Rio de Janeiro, ela não está preocupada com a qualidade do transporte coletivo, ela quer entrar nesse filé, como você falou, né? Ela quer ganhar esse rio de dinheiro que ganham os caras que estão aí, bicho. E com essas carroças que estão aí, entendeu? Não, e que talvez ofereça um serviço melhor a princípio para ganhar o mercado, mas que depois certamente vai fazer a mesma coisa que os outros fizeram, porque na verdade não tem nada que proteja a sociedade. Mas aí, gente, a gente até agora está falando de macroeconomia. Tá? Macroeconomia, o Brasil perde de 10. Né? Macroeconomicamente, nós somos insignificantes no tabuleiro. Só de 10? Né? De 10 ou de 100, ou de 1000, ou de nem de dólar, é de ien. Né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, macroeconomicamente, nós somos insignificantes no tabuleiro global, vamos dizer assim, convencionalmente falando. Né? O peso do brasileiro, fora exportação de soja, carne, etc. Tal, as commodities, né? É pequeno. As commodities que seguram. Além do que, ainda bem, olha só, vou falar uma coisa que é interessante. Além do que, ainda bem, nós não somos protagonistas em termos de propriedade intelectual, patentes, coisa que os Estados Unidos é campeão, assim, deveras. Então nós temos aqui uma coisa bem Darcy Ribeiriana, ou seja, nós temos um Estado que completamente descolado da nação, uma nação completamente interconectada com várias múltiplas realidades, esse Estado que não conversa com essa nação nas suas múltiplas culturalidades e realidades, essa nação desentende o que é macroeconomia, desentende o que é microeconomia, não coisa de Sebrae, não, esquece Sebrae. Assim, tá ligado a uma coisa entre as pessoas a fazer arranjos produtivos, localizados e às vezes globalizados. A gente está falando do globalizado, né? O local que é global, o global que é local. Por quê? Porque esse arranjo microeconômico, criativo entre as pessoas, co-criativo e conectivo, é o New Black, né? É a grande novidade. Por que, que é a grande novidade? Isso não é capturado por esse jogo de conluios macroeconômico entre o capital financeirizado de bolsas de valores, né, e o regime de capitalismo feudal aqui. Não é ainda, né? Não, não é, não é. Mas é que não tá no radar, cara. Isso não passa no radar. Isso eu te falo não por pesquisas teóricas. Isso eu falo porque... A gente está passando por transformações. Tudo está acontecendo tão rápido. Eu confesso que eu tenho dúvidas quanto a isso, porque... Não acho que seja um mero acaso da história o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, ter entrado no olho do furacão econômico global nesse período. Né? Essa coisa de todos os grandes projetos, todos os grandes investimentos, todas as grandes expectativas serem depositadas aqui. E nesse processo de metabolização, né, do espaço, por consequência do capital, levando o Brasil a ser assim, exemplo do bom e do ruim para o mundo inteiro. Né? A gente tem dito muito, o Rio tem sido o grande laboratório do capital, né? no que diz respeito a vários projetos de investimento, desenvolvimento, e esse ano ele entrou se transformou no grande laboratório também da resistência. Dos riscos desse capital. Exatamente. É por isso que eu acho que essa disputa, eu concordo que hoje o Brasil não tem ainda essa capacidade é, como a China tem, por exemplo, de abalar os mercados globais, enfim, não tem essa, não tem essa, esse protagonismo todo, até porque a nossa classe dominante é completamente débil, né? É, um, é, pois é. É, chega, daria pena se não fosse tão, tão fascistizado, né? Trágico. Exatamente. A diferença é que eu não chamo de nossa classe, você pode chamar de sua, mas não é minha, não. Nossa, do país, do Brasil. A classe dominante é sua, não é minha, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse jogo macroeconômico, meu amigo, está posto. O Brasil é bola da vez. Em termos das Américas, né, o mercado de consumo está aqui, correto? As grandes oportunidades regulatórias para que o pessoal chegue e pegue transportes, pegue todos os modais que vocês possam imaginar, está aí, está colocado. A roleta está girando. Quer dizer, esse jogo, você não, eu e você, nós, não temos acesso. Por mais que nós façamos a resistência política aqui no Rio de Janeiro disso, o jogo está continuando, meu camarada. Entendeu? A Aldeia Maracanã já está indo abaixo praticamente. Vai virar um. Eu participei ativamente ali da Aldeia Maracanã, participei ativamente desses movimentos ditos de resistência, etc. Tal. Estou lá no complexo fazendo lá um trabalho grande, mas que não diz respeito a levar, digamos assim, alguma coisa adversarial a trocar X por Y, e sim para as pessoas perceberem que a conectividade já transforma as suas vidas, né? Quando elas já se percebem conectivas, politicamente falando. Então, quer dizer, onde eu quero chegar é que eu concordo com você que essa leitura, ela existe. Mas o elemento que está transformando não é um elemento da disputa, da hegemonia, da memética, do espaço. Esse elemento não. Porque tem alguma coisa molecular, intestinal acontecendo que é de respeito à interconectividade entre as pessoas. Isso está acontecendo. Em vários níveis, de várias formas. Isso não está sendo capturado, cara. Isso te garanto que não está sendo capturado. Fala você. Não, eu queria fazer uma conexão entre algumas coisas que você falou. Você falou da aldeia Maracanã, conectividade, etc. e tal. E queria até pincelar a questão indígena que a gente não falou aqui, né? Que está crescendo a organização muito aqui no Brasil, e não só no Brasil. Mas essa questão da conectividade tem tudo a ver com isso, né? Imagina até que se você acompanha, você sabe disso, né? Existem indígenas que se apropriaram justamente dessas questões das tecnologias para colocar em defesa das suas organizações, dos seus valores, e que muitas vezes eles vão para suas aldeias, interconectam, fazem a atividade desse tipo, e dessa forma a gente está tendo um nível de conexão cultural com novos valores e tal, que a gente não tinha antes. Isso é muito interessante, porque isso está fortalecendo a própria organização dos movimentos indígenas também. Mas eu queria comentar uma coisa que você falou logo no início da tua fala, que é o seguinte: na verdade, eu acho que no Brasil não dão valor à criatividade científica, né? Eu acho que em termos de produção, a gente tem um enorme potencial, né? E o processo da TV digital, por exemplo, foi isso, né? Naquele primeiro decreto em que o Miro Teixeira abriu a possibilidade de inovações tecnológicas, uma verba do governo federal para isso e tal, foram mais de 80 possíveis patentes, né? Foram mais de 80 inícios de processo de patente, que patente não é uma coisa que você começa agora, né? São vários anos para ver se é de fato uma coisa nova. Isso, exatamente. Mas, na verdade, muita coisa foi produzida, e a gente, nesse processo da TV digital, que foi uma coisa isolada no Brasil, que normalmente não se dá nenhum valor a esse tipo de produção científica, tecnológica, teve a criação do middleware Ginga, que é o middleware da TV digital, que está sendo usado em outros países como uma referência de TV digital, e a gente que está aqui no Brasil não usa, porque não foi colocada ao acesso da população um middleware criado com o nosso dinheiro, e que está sendo usado lá fora como referência de qualidade. Então, eu acho que é isso. Também está faltando no Brasil a gente dar valor aos cientistas, à produção científica, que aqui tem tudo para dar certo, né? Essa criatividade brasileira aplicada à produção científica tem tudo para dar certo. E agora, um minuto para cada um para encerrar. Vinícius, você. Bem, eu acho que, como essa com certeza vai ser minha última participação na retrospectiva neste ano, 2013. Até semana que vem. Até semana que vem, até ano que vem, né? Não, é porque semana que vem eu estou de recesso, então não vai rolar. Eu diria o seguinte, eu até falei isso na participação passada, mas eu vou falar de outra forma. Eu entendo assim, o que nós estamos vivendo é completamente ímpar, completamente diferente de toda qualquer época da história humana. Assim, porque Porque esse grau de conectividade, essas camadas de conectividade, não mais, não, já ultrapassamos essa questão da informação, porque tem um volume de informação gigantesco. Já estamos dando vida a superestruturas sociais baseadas na assimilação de conhecimentos, conhecimentos novos, não necessariamente conhecimentos acadêmicos, correto? Quer dizer, tudo isso está legando para a gente, tá gestando uma outra sociedade que não é essa que nós estamos vivendo. Que ainda é baseada no Estado de Direito, ainda tem o protagonismo, digamos, entre aspas, de governos, de corporações, macroeconomia, mas essa outra sociedade está sendo gestada aí dentro. E ela é composta de vários mundos, não é um mundo só, né? É várias aldeias globais, McLuhan, né? Quer dizer, não é uma aldeia, são várias aldeias. Então, é essa sociedade que está nascendo. Eu acho que em 2014, ela vai cada vez mais ficar mais gordinha na barriga, entendeu? Uhum. Ou seja, mais gordinha, vai estar mais alimentada. A gente vai ver cada vez mais. Tá gestando, né? Tá gestando. Vai parir, qualquer hora vai parir. Vai parir. Tá parindo das mais variadas formas. É. Então é assim, assim que eu vejo essa questão, entendeu, Golo? Legal. Fala você, Jorge. É isso. A gente pode pensar a história como algo linear, né? Algo que está sempre começando ou recomeçando, e a gente pode pensar a história como algo mais complexo, que é um pouco essa abordagem que o Vinícius está colocando. Eu também acredito que tem algo novo surgindo aí. Só que esse algo novo está em disputa e está, digamos assim, num caráter de indeterminação ainda muito grande para a gente poder ter qualquer prognóstico. Mas eu tenho esperança de que essas pessoas que estão se mobilizando e estão se reconhecendo vão conseguir fazer com que esse algo novo seja algo melhor e não algo pior. Legal. Eu tenho essa expectativa. Cláudia. Bom, a gente sabe que 2014 vai ser um ano de muita turbulência, né? Vão ter muitas ações de rua, porque a gente sabe tudo que vai acontecer, tudo está no calendário, né? E nesses últimos 2 meses a gente viu que todas as manifestações que dessa vez aconteceram de forma descentralizada, elas foram atacadas de forma muito violenta pela polícia. Então, a expectativa que tem, né, e na verdade o receio, o medo, é que seja um ano ainda muito mais difícil e violento para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, denunciar sempre e não aceitar nunca nenhum tipo de violência. Né? Esse discurso hipócrita de vamos fazer a guerra em nome da paz nunca pode ser aceito por nenhum de nós. Né? Por mais que as pessoas critiquem ações que dizem ser de vândalos, isso não pode justificar uma ação violenta de maneira alguma por parte da polícia. Então, eu acho que a sociedade tem que estar atenta em 2014 e não aceitar jamais nenhum tipo de violência por parte do Estado, porque a gente já está na expectativa de que isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado. Na verdade, isso já vem acontecendo nas UPPs, né? Tem sido denunciado. Com certeza. Né? Exatamente isso. É a guerra em nome da paz. É isso? Exato. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma reflexão, terminando agora aqui. Eu quero agradecer ao Jorge Borges, Guarani Caiová, que é assessor da Câmara de Vereadores, assessor especificamente do gabinete do vereador Eliomar Coelho, especialista em planejamento urbano, ao Vinícius Rocha, nosso netweaver e parceiro aqui do Tema Livre Direto, que já tem certeza de que não voltará mais esse ano aqui ao Tema Livre, e a Cláudia de Abreu, jornalista, uma das coordenadoras da Frente Ampla pela Liberdade de Expressão do Rio de Janeiro, Fale Rio, a quem eu agradeço muito especialmente, porque sei que ela veio, foi praticamente intimada quando esteve aqui para falar de outro assunto lá no começo de dezembro. Eu digo, olha, você vai ficar aqui no Natal, vai, então vem dia 26, vou pautar, vou agendar você e pronto. Gente, muito obrigado, valeu e até amanhã às 10h05, às 8 com o Redação Nacional e às 10h05 com o Tema Livre. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.